Depois disto não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Esta é a sua última chance. Garante a dominação, quem detém a informação. A nova ordem mundial aprendeu bem essa lição. Enquanto os prédios não desabam, câmeras flagram a vida urbana. Fornece o panorama do eterno fliperama. A verdade tem gosto amargo, olhos vidrados no oponente. Eles querem fingir que não, mas estão vigiando a gente. A imprensa conivente é paga pra contar a mesma mentira mil vezes até você acreditar. Vão entrar na sua mente, mesmo que você evite. A grande estratégia do mal é você achar que ele não existe. Enquanto isso, todos nós somos submetidos a uma lavagem cerebral através dos cinco sentidos. Enchem seus olhos de cores, suas mãos de controles. Enchem seu ouvido de merda pra aliviar suas dores. Enchem sua mente de ódio, paranoia, rancores. Enchem sua boca e nariz de fumaça, vinda dos motores. Mentiras difundidas na era da informação, na rede, no jornal, na tela da televisão. O mundo vigiado pelo olho do grande irmão. Império da ilusão, teoria da conspiração. As câmeras filmando não são só pra proteção. Os mísseis Tomahawk estão na nossa direção. Uma porta em dominação, não é filme de ficção. Império da ilusão, teoria da conspiração. Eu chego trazendo a centelha, ou ao menos parte dela. Jogo a pílula vermelha, seu bom dia, Cinderela. Aquele que te pentelha pra não assistir novela. Se eles falassem que a ver bom, você queria Cinderela. Ensinando a pensar numa caixa, o seu filho na escola decora. Quanto mais o seu filho se adapta, mais a vida dele decola. Quanto mais ele achar ela chata, ele jura, mais ele depende de cola. E fica à mercê dessa casta que cria a caixa pelo lado de fora. Deixam tudo errado, tudo que é certo parece estranho. É o que ignorância faz com quem é parte desse rebanho. Otário, eu arregaço, eu não arreganho. Se tu souber a verdade, tu vai precisar de um banho. Toma drogas, festas, filmes, crimes. A peça do momento que mal chegou nas vitrines. E nós somos todos livres, ignorando as cordinhas. Oh, se bem ensinadas, elas trabalham sozinhas. Mentiras difundidas na era da informação, na rede, no jornal, na tela da televisão. O mundo vigiado pelo olho do grande irmão. Império da ilusão, teoria da conspiração. As câmeras filmando não são só pra proteção. Os mísseis Tomahawk estão na nossa direção. Uma porta em dominação, não é filme de ficção. Império da ilusão, teoria da conspiração. Chega aqui comigo, meu fiel. Se você quer ir pro céu, escute o que vou lhe dizer. Faça minha palavra ecoar com fé, glorificar até irradiar poder. Será libertado e catequizado pra ser preparado, pois será arrebatado já. Vou dizimar o desamor e o dízimo é o valor, é a chave que salvará você. Nesse cartãozinho aqui tem meu telefone. Pode me ligar, minha secretária é a Simone. Pelo celular arranca o mal que lhe consome. Tem também a conta pra depositar my money. Ah, dobre o seu joelho antes do apocalipse. O seu dinheiro aplicarei no Mitsubishi Eclipse. Esse é o preço pra fazer o que é preciso e garantir o seu lugar em paraíso. Mentiras difundidas na era da informação, na rede, no jornal, na tela da televisão. O mundo vigiado pelo olho do grande irmão. Império da ilusão, teoria da conspiração. As câmeras filmando não são só pra proteção. Os mísseis Tomahawk estão na nossa direção. Uma porta em dominação, não é filme de ficção. Império da ilusão, teoria da conspiração.